sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Eu quero voltar, prometo seguir como antes. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor. Ser um vaso novo. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor. Preciso ser um vaso novo.